Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Meu papel. Deus do céu. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Sem limite pelos beat hip. Deus do céu. A estrela da periferia. Determinado pelo nosso espírito, a qualquer custo, descubro o mundo e sigo a trilha que caminho justo. Faço valer minha existência, bem vívida. Na física e mental resulta em contestar a mística explícita. Raízes podadas ainda juvenis. Becos de Santa Cruz cruzam meus brasis e assim me fiz. Desvendo a problemática com luz e giz. Uma nação, a matemática. Abençoada mão que lapida a joia África. Me fiz amor, me fiz tambor. Triunfa prática, eu uso a tática do artista cego que colore o céu. Eu tato os olhos, feliz em agarrar o troféu. Troféu da vida, que muda a vida e nasce a vida. Palavra viva, tempo reviva e seja a diferença, metamorfose feita. Lagartas mortas, não haja de com borboletas. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Meu papel. Deus do céu. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Sem limite pelos beat hip. Deus do céu. No percurso, faltou recurso, mas sobrou ação. Rap discurso, mudou o curso e me deu visão. Quando o bagulho fica russo, se revela a salvação. Eu tenho pulso e por impulso, eu busco evolução. Tão negando educação, mas quer punir. Plano de higienização, exalta promotor, faz professor sumir. Ter sofrimento é de partir, coração, mas e daí? Lamentação é inimiga para quem quer progredir. O que é meu só irá vir se eu merecer, e a fé não perecer. Humildade pra subir ou pra descer, gratidão sempre exercer. Aos que me ajudaram, nunca devo me esquecer. Os que vivem à mercê do que eu vi, do que eu sei. Vida é jogo sem fair play. A torcida é sempre contra, manipulação tem sei. Foi ninguém que me falou, pois comprovei. Joguei e até os pênaltis se precisar irei. Black block no verso, progresso nos motores. Aquele sem o privilégio de largar na pole. Rebeldia sem motivo antes fosse. Pros sabores que eu senti na vida, chá de boldo até foi doce. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Meu papel. Deus do céu. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Sem limite pelos beat hip. Deus do céu. Quem trava minhas batalhas sou eu. Nobre guerreiro, exército de um homem só. Em busca de honra e dinheiro. Na cartilha de valores, a sociedade fode ambição. Só é pecado quando ela parte do pobre. E a história tá aí, Guevara, Gandhi, Mandela. Vontade eu erro pelo excesso, irmão, nunca pela falta dela. É como a lua, irmão, a luz que vem na própria dela. Tô pra trazer amor no mundo onde o ódio impera. Escritura se distorce, quem convence. TV fosse imagem da besta, passou no dia 3. A vida é uma caixinha sem surpresa no amanhã. Em bebê do meu corpo, mas mantenha a mente sã. Pra bater de frente com os perigos, eu confesso, a pátria mãe que chora. O vandalismo nos protestos, jogos vorazes. Política sem esperança, promoveu arruaceiro nos nossos fé de vingança. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Meu papel. Deus do céu. Ideia certeira, como as flechas de Guilherme Tell. Zé Povinho, faz aí, tira a mão do meu troféu. Trilho firme, meu caminho, já sei bem do meu papel. Sem limite pelos beat hip flow. A estrela da periferia. A estrela da periferia. Brilha luz divina. Não tem comédia. Mantenho minha cabeça em pé. Tomba vencedor. Brilha luz divina. Não tem comédia. Mantenho minha cabeça em pé. Vencedor.